No ar, Estúdio Condá, com Raquel Lang, questionando, interpretando e discutindo o que é notícia. Estúdio Condá, a informação que faz a diferença. Patrocínio. Calçados Novo Hamburgo, ninguém vende mais barato. Três lojas em Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Crédito Oeste, ajudando você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédito Oeste, o desenvolvimento ao seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Profissional Engenharia, problemas de energia? Ligue Profissional Engenharia. As melhores soluções em no breaks para aplicações de TI e automação industrial. Fone 3322-4200. Dedetizadora catarinense, há mais de 20 anos atuando no ramo. A pioneira de Chapecó. Registro na Fátima, CREA e Saúde Pública. Fone 3329-3017 ou 9184-7438. Faltam 12 minutos para as 9 horas da manhã. Bom dia, Chapecó. Bom dia a todos os ouvintes, aos municípios que nos acompanham. Nessa manhã de tempo bom, não há previsão de chuva. Que bom, a mínima foi de 10 graus, dia amanhece mais fresquinho, mas vai chegar aos 28 graus. Amanhã, sim, previsão de chuva leve. E assistindo, né, e lendo um pouco a crônica política, eu me inteirava ontem da coletiva do senador Aécio Neves, PSDB, que fez afirmações muito fortes em relação ao contexto geral. A gente sabe muito bem de que o PSDB se transformou em referência, digamos assim, quando se fala em oposição no Brasil, uma oposição que ficou adormecida por muito, muito tempo, por anos. E o Aécio Neves disse que o PSDB é o partido hoje que mais cresce no Brasil em número de filiações. E esses são dados do TSE. E provoca, nessa coletiva ontem deu aquelas alfinetadas, dizendo que enquanto nós assistimos todos os dias o principal adversário, que claro é o Partido dos Trabalhadores, perder quadros ou verem quadros envergonhados, né? E demonstrando a qual partido estão filiados, ele faz aí uma clara ligação, a alusão a Lava Jato e corrupção e etc. O PSDB vive um momento de enorme crescimento, com filiações extremamente emblemáticas em todo o país. Além de combater este governo, isso é frase dele frontalmente colocando, o PSDB tem a missão de denunciar as irresponsabilidades cometidas pelo Partido dos Trabalhadores, as ilegalidades que ele cometeu, e tem o dever de cada vez mais tornar-se a principal alternativa para um novo projeto de país. A gente sente na fala do Aécio, claro, uma projeção para as futuras eleições, né? Eu digo, a Dilma está no... não parece, pelo nível de desgaste, que a Dilma esteja começando um novo governo, né? Enfim, eu quero discutir melhor essas questões no decorrer do programa, porque tenho tucanos aqui no estúdio hoje, e essa movimentação, esse movimento por filiações se repete aqui em Chapecó. Tiago Etkes, advogado, por tantas vezes esteve aqui na condição de entrevistado, mas como aí é o cargo que ocupava, né? Procurador do município de Chapecó. Quantas vezes falamos sobre finanças, sobre encaminhamentos e descaminhos, etc. e tal, mas hoje ele volta numa nova condição. Ele volta, então, como um recém-filiado ao PSDB. A filiação dele ocorreu na última quarta-feira. Portanto, eu vou chamar o intervalo comercial. O PSDB em Santa Catarina também tem planos grandiosos. Eles querem, até o final do ano, filiar pelo menos 5 mil novos tucanos. Querem alcançar 100 mil tucanos em Santa Catarina. E dia desses eu recebi o PSB, que hoje tem como referência o Luciano Boligon, e eles diziam, não, nosso ritmo é diferente, fizeram aquela provocação, a gente quer qualidade, não quer quantidade. Ei, o PSDB, quer tudo ao mesmo tempo agora? Inclusive a presidência da República também? Então a gente vai para o intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta para essa conversa. Você está ouvindo a ZYJ746, Rádio Super Condá M610, Chapecó, Santa Catarina. Grande Oeste.

ou taxa zero, com entrada de R$ 25.603, mais 30 parcelas de R$ 490. É Ford Ka 2015 com 30 meses para pagar. Venha conferir de perto no seu distribuidor Ford Esperandio em Chapecó. Respeite os limites de velocidade. Com o Pronatec e outros programas do governo federal, hoje o Brasil tem a melhor educação profissional do mundo. 27 medalhas nos deram o primeiro lugar no Old Skills, a maior competição mundial para estudantes de ensino profissional. 25 desses medalhistas fizeram Pronatec. Acesse pronatec.mec.gov.br e faça parte desse time. Uma pátria educadora avança com educação profissional de qualidade. Ministério da Educação. Governo Federal. Um carinho, um toque, um aperto de mão. Tudo que você precisa tem na Farmácia São João. Cuidar da sua saúde é nossa missão. Bem-estar, economia e qualidade é curtir o bom de viver. Farmácia São João. De bem com a vida, de bem com você. Farmácia São João. Estúdio Condá, com Raquel Lang. Patrocínio. Calçados Novo Hamburgo, ninguém vende mais barato. Três lojas em Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Crédito Oeste, ajudando você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédito Oeste, o desenvolvimento ao seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Profissional Engenharia, problemas de energia? Ligue Profissional Engenharia. As melhores soluções em no-breaks para aplicações de TI e automação industrial. Fone 3322-4200. Dedetizadora catarinense. Há mais de 20 anos atuando no ramo. A pioneira de Chapecó. Registro na Fátima, CREA e Saúde Pública. Fone 3329-3017 ou 9184-7438. Faltando um minutinho para as 9 horas da manhã, eu quero saudar o Alencar Tenedini, que é presidente do PSDB, e eu tenho, claro, ouvido e conversado com N partidos que vêm aqui ao estúdio falar sobre essas movimentações. A data primeira para essa troca, para mudanças, para surpresas, para filiações, seria 2 de outubro, mas há perspectiva de mudança em nível nacional e a gente pode se estender nessa troca de cadeiras até março. Alencar Tenedini, bom dia. Qual vai ser a máxima de vocês? Quanto mais melhor, 5 mil novos, 100 mil no estado, ou vocês vão falar como falou o PSB aqui quando esteve o Luciano Buligon? Não, o nosso objetivo não é número, mas é qualidade. Elas necessariamente têm que se opor, ou você fala em qualidade de filiados, ou você fala em quantidade. Bom dia, seja bem-vindo ao Estúdio Condá. Bom dia, Raquel, bom dia aos amigos ouvintes, quero aqui cumprimentar o meu vice-presidente João Patucci, quero cumprimentar também o Dr. Thiago. É um prazer estar novamente aqui no seu espaço aqui também, para nós podermos falar um pouco do nosso partido, né? E conforme a sua pergunta, Raquel, eu acho assim, nós hoje temos uma nova reformulação partidária, né? Dentro do nosso município, vamos falar assim, né? A gente tem alguns objetivos. Essa questão de 5 mil novos filiados, ela parte a nível de estado, né? Que o estado hoje quer chegar aos 100 mil novos tucanos, vamos dizer assim, ou o número de 100 mil filiados, né? E nós aqui em Chapecó estamos pensando um pouco diferente. Estamos também pensando na quantidade, mas ao mesmo tempo também na qualidade da filiação, né? Tivemos alguns eventos já nos últimos dias aí, onde fomos muito felizes com inúmeras filiações, né? Que foi no evento do dia 11, que passou agora de setembro. A gente teve lá, eu acho que o João pode também me ajudar nesse sentido, mais de 120 novos filiados, né, que foram fichas novas, né, não pessoas assim que vieram de outros partidos, alguns sim, mas pessoas que não faziam política, que hoje estão aderindo a esse projeto nosso, né, essa nova maneira de nós apresentar o PSDB em Chapecó, que eu acho que é o nosso sucesso hoje, como a própria filiação do Thiago, né? É um exemplo disso, né? O Thiago sentou com a gente, ele conversou com a gente, ele ouviu de nós o que nós queríamos para o PSDB de Chapecó, né? Então, por isso, ele aceitou voltar às bases do PSDB, como ele já mesmo falou aqui fora do ar, que ele está voltando novamente para o partido, né? Mas por que ele volta? Por essa questão de novas perspectivas para o nosso eleitor em 2016, entende? Não para o partido em si, entende? Não para o partido em si, mas poder apresentar para o nosso eleitor em 2016 uma opção mais clara de como governar Chapecó, de como trazer para a sociedade chapecoense um fato novo, vamos dizer assim. Então, esse é o meu bom dia, Raquel. Ok, eu quero explorar um pouco mais isso, porque essa tem sido uma máxima ultimamente, mas depois eu chego lá. Quero saudar o João André Patucci, que é vice-presidente do PSDB, é secretário de esportes, aí depois, claro, vem, a gente vai falar sobre a questão local, desculpe. Mas quando eu falo em qualidade e quando vocês fazem essa leitura, sou preconceituoso, qual é o critério de qualidade, né? O mesmo dito pelo PSB, não, a gente quer pessoas que tenham qualidade. Que conceito é esse, Patucci? Como é que se, quando se preenche a ficha, seja lá qualidade? Sim ou não? Tem um X para isso? Tem uma... O que é que constrói esse conceito para você dizer, bom, essa pessoa nos procurou e sim, ela é bem-vinda. Ou essa pessoa nos procurou e não, ela não convém, ela não tem qualidade. Bom dia, seja bem-vindo. Obrigado, Raquel. Bom dia aos ouvintes. Bom dia, doutor Thiago. Bem-vindo, oficialmente, né? Bom dia ao nosso presidente Alencar, a todos os ouvintes. Raquel, quando a gente fala em crescimento partidário, em conseguir elevar o número de filiados, cada um interpreta de uma maneira, né? Evidentemente que a sigla, quanto maior o número de filiados ela terá mais base na hora da eleição. E é o momento ideal para a gente estar capitaneando votos, é durante o ano inteiro, não é em uma ação específica. Nós, do PSDB, o ano todo a gente mantém essas atividades de filiações, de buscas por novas lideranças, né? Buscando pessoas, líderes comunitários, pessoas que têm essa afinidade com o respeito e com a dedicação ao próximo. Nós, enquanto gestores públicos, né, e entes e pessoas que estão ligadas diretamente com a política, nós temos o dever de quê? De estar construindo dia a dia novas filiações, buscando novas pessoas. Aí tu me pergunta, que tipo de pessoas é que vocês estão buscando? Que tipo de qualidade? Eu acho que a qualidade é de você conseguir mexer no comodismo dessa pessoa que está insatisfeita, e aí a gente abre um leque para trabalhar na questão nacional, na questão estadual e, por que não, na questão do município. Então, não nos cabe aqui estar selecionando, eu quero qualidade, é pouca gente. Eu acho que as portas do partido, em especial do PSDB, estão abertas a todas as pessoas que querem buscar algo novo, que querem proporcionar para a sociedade chapecoense alguma coisa nova. O convite do PSDB, e eu, Raquel, eu tenho sido, todas as vezes que eu tenho a oportunidade de dizer, eu tenho estendido o convite a todos, se filiem a um partido político. Vamos construir serenamente essa situação, independente de se tu tá no PSDB, ou no PP, ou no PT, para mim não importa a sigla partidária. O que nós, enquanto cidadãos, precisamos é exercer a nossa cidadania. É buscar uma sigla partidária e, a partir desta sigla, né, tu não pode te acomodar. Tu tem que estar o quê? Buscando novas ideias, fomentando novas situações para a sociedade. Eu acho que o bem maior da política é esse. E é o que nós do PSDB a gente tem feito dia a dia. Então, qualidade, quantidade, não sei, eu acho que vale a pena. Quantidade, evidentemente, para tu compor um quantidade número maior. Quantidade é voto. De base, evidentemente. Agora, qualidade, quem sou eu na condição de um vice-presidente de partido nessa cidadão e como cidadão para dizer assim, ó, doutor Thiago, tu não tem qualidade para tu estar no meu partido. Doutor Thiago, tu tem muita qualidade para estar no meu partido. Eu acho que isso é muito subjetivo. Então, assim, ó, o que vale é o convite para as pessoas se mobilizarem e aí sim entrarem na vida política. Doutor Tiago, tem qualidade para estar no PSDB? A sua trajetória, a gente conversava no intervalo comercial e como mudam, né? Eu digo, muitas vezes não mudam os atores, mas mudam seus papéis, né? Os atores permanecem os mesmos, mas desempenhando novos papéis. E a condição e a transição que eu faço com o Tiago é essa. Conheci Tiago Etkes via Prefeitura Municipal de Chapecó, pelo cargo dele à frente da Prefeitura Municipal de Chapecó. E depois o Etkes se desligou, né? Voltou para o setor privado, e vem essa novidade agora da filiação. Dá para explicar, né? E quando se fala, olha, estive num partido, troquei de partido, dá para explicar para quem nos ouve nesse momento como foram essas mudanças, que caminhos levaram o Tiago a filiar-se, assinar a ficha no PSDB? Bom dia, seja bem-vindo ao Estúdio Condá. Bom dia, Raquel, bom dia aos companheiros de partido, João Patucci e Alencar Tenedini, bom dia aos ouvintes da Rádio Super Condá. E agradeço desde logo, Raquel, a oportunidade de participar novamente do seu programa. E diria o seguinte, Raquel, nós, na nossa trajetória de participação na vida pública do município, temos que, ao longo do tempo, tomar algumas decisões. E como bem o Tenedini mencionou, eu volto para casa no PSDB, porque a minha filiação partidária de origem é o PSDB. Eu fui filiado do PSDB em São Lourenço do Oeste, né? Fui militante do partido em São Lourenço do Oeste. Município que foi administrado pelo PSDB por dois mandatos, por intermédio do meu irmão, que foi prefeito lá no período de 2004 até 2012. E a minha vinda para Chapecó acabou me afastando da militância partidária. E, num momento seguinte, eu fui convidado a fazer parte da administração municipal. E nesse período permaneci sem filiação partidária propriamente dita, e acabei assumindo essa posição dentro do PSD, na ocasião da fundação do partido, porque era um movimento da administração municipal de fundar o partido, né, no município de Chapecó. Mas a minha filiação de origem, como disse, era o PSDB. E nesse momento, Raquel, o que nós sentimos é uma confluência de objetivos naquilo que o PSDB almeja e aquilo que eu enxergo para o município de Chapecó. Então, quando houve o convite para que eu migrasse novamente ao PSDB, a primeira avaliação que cada cidadão precisa fazer, em termos, como você mencionou, de qualidade, não são qualidades extraordinárias, né? Eu acho que o que a gente tem é a qualidade que todo eleitor deve ter de se dispor a participar do processo de construção de decisões para a cidade, né? Então, essa qualidade eu tenho, eu quero participar da construção da nossa cidade. Acho que esse é o ponto fundamental para você participar de qualquer partido político, né? Você tem que ter esse interesse. E o que nós vemos hoje, por mais que muitas pessoas digam o contrário, esse processo que o país vive de mudança de conceitos, de mega operações de investigação de corrupção, enfim, de desgaste de um grupo que administra o país por mais de 10 anos, isso, ao contrário do que muitos dizem, isso fomenta o interesse pela política partidária, né? O PSDB é prova viva disso, que nós, num momento de contestação dos políticos, em geral, o PSDB é o partido que mais cresce no país. Por quê? Porque as pessoas enxergam no movimento que o PSDB patrocina uma possibilidade de recolocação do país num caminho de desenvolvimento. Então, esse é o cenário que nós, de dentro do PSDB, enxergamos. É possível construir um país diferente e há pessoas trabalhando para isso. Né? E o movimento de crescimento do PSDB, ele é antagônico ao que acontece com o PT, né? O PT, dia após dia, vai se esvaindo, vai perdendo suas lideranças, porque muitos se sentem traídos nas suas convicções, né? Nós tivemos essa semana matéria de repercussão nacional, a migração da Marta Suplicy do PT, do PMDB. Não vamos entrar no mérito de avaliar as qualidades ou defeitos da Marta Suplicy ou mesmo do PT e do PMDB, mas vamos avaliar o fato, né? A saída de uma liderança como Marta Suplicy, liderança histórica do partido, e migração para outro partido, é um demonstrativo claro de que o PT está se desmanchando, né? E isso acontece em nível nacional, acontece em nível estadual, e o movimento de esfacelamento do PT, ele chega em Chapecó também, né? Ao mesmo tempo, nós vemos o quê, Raquel? Um movimento contrário partindo do PSD, de aproximação com o PT, né? Quando, então, aí você começa a criar os sinais de desgaste e de desconforto internos no partido, né? Porque enquanto o cenário nacional caminha para um afastamento do Partido dos Trabalhadores, porque o país percebeu que esse não é o caminho de desenvolvimento que nós precisamos ter,

Sabe onde encontrar embalagens para supermercados, lanchonetes, restaurantes, açougues, panificadoras e outros estabelecimentos comerciais? Multiembalagens, na Rua Rui Barbosa, esquina com a Marechal Floriano Peixoto, ao lado da Papelaria e Bazar União. O fone 3323-3492. Atenção, nesta segunda, terça e quarta, você compra calçados para toda a família e começa a pagar só em fevereiro de 2016. Na Nery Calçados de Chapecó. Vem pra cá. Nossa escola, nosso futuro. O ensino catarinense cada vez melhor. Como estudante online, meus pais acompanham de perto o que eu faço na escola. E é bem fácil, é só entrar no site, colocar a senha e pronto. Dá pra ver as notas, avaliações e frequência. Dessa forma, eles estão sempre presentes na construção do meu futuro. Saiba mais sobre os programas da Secretaria no site www.sede.sc.gov.br. Secretaria da Educação, Governo de Santa Catarina. Você que está sempre protegendo sua filha, não pode se esquecer da segunda dose da vacina contra o HPV. Só assim acontece a prevenção contra o câncer do colo de útero. Toda menina de 9 a 13 anos deve tomar a vacina, que é segura e de graça. Procure uma unidade de saúde do SUS ou fique atenta ao período de vacinação nas escolas. Leve a caderneta de vacinação. Vacina contra o HPV. Proteção para a menina, saúde para a mulher. Ministério da Saúde. Governo Federal. Estúdio Condá, com Raquel Lang. Patrocínio. Calçados Novo Hamburgo. Ninguém vende mais barato. Três lojas em Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Crédito Oeste, ajudando você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédito Oeste, o desenvolvimento ao seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Profissional Engenharia, problemas de energia? Ligue Profissional Engenharia. As melhores soluções em no-breaks para aplicações de TI e automação. Informação Industrial, fone 3322-4200. Dedetizadora catarinense, há mais de 20 anos atuando no ramo. A pioneira de Chapecó, registro na Fátima, CREA e Saúde Pública. Fone 3329-3017 ou 9184-7438. Nove horas e 20 minutos, e a pergunta que eu faço, e tenho feito para os partidos em geral, que não seja o Partido dos Trabalhadores, né, mas de uma forma geral, a pergunta que eu tenho feito é essa. Não está muito fácil, né, se apropriar de palavras, usar palavras como mudança, ponto, novidade, ponto, e enfim, bater no PT e falar de tudo que o PT fez errado até agora, como se ele fosse o único responsável, né, como se não houvesse todo um entorno, toda uma base para que a política brasileira fosse conduzida da forma como foi conduzida. Então, quer dizer, fica simples fazer eleição assim e ano que vem é ano eleitoral. É, essas máximas, elas se sustentam, por exemplo, numa campanha municipal? Raquel, eu imagino que a contraposição, o apontamento dos equívocos, dos erros, ele é inerente à administração. Quem é governo sempre vai ser a vidraça para levar a pedrada. Isso acontece em qualquer eleição, né? Ninguém faz uma eleição de oposição elogiando a situação. Né? Então, hoje, o que faz através que nós da temos? Crítica. Claro, exatamente. Nós temos o quê? Nós temos um governo federal que está administrando o país. Nós estamos no quarto mandato do Partido dos Trabalhadores. Estamos ainda aí para 16 anos de administração petista. Então, para imensa e para esmagadora maioria do eleitorado, a única imagem que se tem de governo é a imagem do Partido dos Trabalhadores. Né? Você pega os eleitores mais jovens, né? Nós estamos aí para as pessoas que votaram pela primeira vez na eleição de 2002, são pessoas que hoje estão aí com 28 anos, mais ou menos de idade, 28, 30 anos, são pessoas que só sentiram a administração do PT. Então, você não tem, não é possível que outro grupo político, seja PSDB, seja Democrata, seja PMDB, tente alcançar o governo sem apontar os equívocos da administração. O que colore um pouco esse processo em relação ao PT é o desgaste moral do grupo político. Não é só o desgaste administrativo, né? O PT, ele soma o desgaste dos seus erros administrativos ao desgaste da imagem dos seus líderes, que estão envolvidos até o pescoço em escândalos que se sucedem ao longo do tempo, né? Então, é natural que o PT hoje seja o foco de ataque de todos os outros partidos, que não, a não ser os partidos de aluguel, todos os outros partidos atacam o PT porque o problema é duplo, é problema de administração e problema de idoneidade moral. Né? Agora, tirando essa característica que contaminou o Partido dos Trabalhadores, e é difícil para os seus militantes se desvincularem dessa imagem, porque o processo, essa inidoneidade, ela atinge quase que indistintamente as lideranças do PT, é difícil para o filiado ao PT dizer, não, eu não faço parte disso. Né? Os mais exaltados saem do partido, inclusive, que é o caso da Marta Suplicy, que nós falamos antes do intervalo. Então, esse ataque, eu diria assim, não significa facilitar a eleição. Né? O fato é que qualquer candidato de oposição vai fazer sua campanha apontando os erros da situação e, além disso, as suas propostas que são diferentes. Né? Senão não seria de oposição. Então, acho que não tem como evitar, faz parte do processo eleitoral o apontamento dos vícios e dos erros de quem administra o município, o estado, o governo federal, mas isso não é o centro de qualquer campanha política. Né? O centro de qualquer campanha política, e falo de política partidária, antes da política de eleição, é a construção de projetos para aquilo que o partido se dispõe a administrar. Né? Então, nós temos o quê? Trazendo esse discurso para o PSDB local. Há um movimento, e eu passei a integrar esse movimento de construção de um novo modelo de gestão para o município de Chapecó. Não porque nós não concordamos com tudo que se fez até agora. Nós precisamos reconhecer que Chapecó, no período de 2005 até agora, sofreu grandes evoluções na sua organização administrativa, a cidade cresceu, a cidade se desenvolveu. Mas nós precisamos enxergar o dia seguinte a esse movimento. Né? E Chapecó vai ter a oportunidade de comparar a gestão do Partido dos Trabalhadores com a gestão atual, da qual o PSDB faz parte. Nós estamos aqui falando de política partidária, não estamos falando de governo, estamos falando de política partidária. E temos a sensação de que o eleitor, no ano de 2016, vai querer fazer uma avaliação de mudança qualitativa de gestão. Tá, tudo bem, nós sofremos um processo de evolução, nós evoluímos nas últimas administrações, mas e agora? Né, Chapecó inicia um novo momento no seu desenvolvimento, Raquel, que demanda das suas lideranças políticas locais uma nova concepção de administração. Então não é o discurso, eu sou o novo, o PSDB é o novo para a cidade. Isso precisa ser apresentado para o eleitor. O que é o novo? Como faz diferente? O que é possível fazer de maneira diferente? E é esse o trabalho que o PSDB está construindo nesse momento. Primeiro, unindo forças de quem acredita ter possibilidades para contribuir em menor ou maior escala para esse novo projeto. E aí, num segundo momento, tratar e discutir diretamente com o eleitor chapecoense se é o interesse da cidade de Chapecó que o PSDB tenha uma candidatura própria, que o PSDB integre um grupo alternativo de gestão do município. Isso é uma discussão seguinte. Nós primeiro precisamos construir, ter as lideranças dentro do partido, né, e falo já sobre a história da qualidade ou quantidade de filiados. Nós precisamos ter essa composição partidária e precisamos ter propostas a oferecer para a cidade. E é nisso que o PSDB vai se dedicar nos próximos meses. Agora, houve um atropelo, digamos assim, nas filiações de todos os partidos, porque nós trabalhamos, em princípio, com o prazo de filiações até o dia 2 de outubro. Né? Passado esse período, o partido vai ter o tempo de maturação das suas ideias para que a gente desenvolva um projeto e apresente, inclusive, para os outros partidos da cidade. Olha, nós imaginamos que Chapecó, nós acreditamos em Chapecó administrada desta maneira, né? com foco no atendimento ao cidadão, né? Na melhoria dos indicadores do serviço público, na contenção de despesas, na otimização do gasto público, né? E aí as experiências dos nossos filiados, elas se somam, né? O Patucci atualmente está na Secretaria de Esporte, já teve na área de meio ambiente, eu integrei a administração. Nós temos vários quadros do PSDB que integraram a administração municipal e podem trazer as suas experiências práticas para essa discussão que nós vamos fazer em nível partidário. Né? E aí buscamos o quê? Ter um partido que tenha massa de campanha. Nós precisamos ter militância. O PSDB rompe um conceito histórico de que era um partido de gabinete. Né? O movimento do PSDB ser o partido que mais cresce no país hoje significa que o eleitor está enxergando o PSDB como a opção administrativa para organizar o país novamente. A gente não vê, né, o PSDB como um partido de massa. Exatamente. Então, o PSDB historicamente foi um partido de candidatos, digamos assim. Sim. Só que só candidato não forma partido. Né? Você precisa ter as pessoas que defendam os ideais do partido e que levem essa mensagem a cada um dos eleitores da cidade. E isso os candidatos sozinhos não conseguem fazer. Né? Você imagina uma campanha a prefeito em Chapecó, ou a vereadora em Chapecó, de um partido que só tem os 35 filiados que compõem os, as executiva. Vagas disputadas. Exatamente. Diretoria. Isso não tem como fazer campanha dessa forma. Né? Então, você precisa ter massa de militância. Dentro dessa militância, naturalmente, vão se sobressair as lideranças que vão participar diretamente do pleito eleitoral disputando os cargos. Né? Mas isso é um momento que você faz após esse processo de filiação e Sim. após a construção de um conceito para a cidade. Eu fico pensando nisso porque está posta já uma situação, essa polaridade que existe em Chapecó, histórica, como também ela se repete no Brasil, mudando talvez nas últimas eleições no Brasil, quer dizer, houve aquela, o PSDB de um lado, que estamos acostumados, e o PT no outro. O que muda em relação a Chapecó, e já, ano que vem já está aí, batendo as portas, é que Chapecó tem sempre a questão. Então, o Partido dos Trabalhadores, que é um partido forte, sim, em Chapecó, de um lado, e no caso, o que foi o PFL, o DEM, que acabou convergindo em grande parte para o PSD, construindo uma outra via, dessa vez foi com 16 partidos, e depois quem viveu internamente, quem faz análise de fora, viu que o preço pago para se governar com 16 partidos é um preço alto, e muitas vezes a gente diz, não, vai se construir uma terceira via, uma quarta via, então teria o PCdoB lançando candidatura, a gente não sabe se, né, aquela história, o PT provavelmente permaneça só por conta, esse contexto todo vai ser difícil arrumar amiguinhos para disputar junto, porque todo mundo está com uma postura muito crítica em relação ao PT. E aí, como é que você se vê? Você se vê, por exemplo, construindo uma candidatura em nome do PSD? O PSD fala muito em João Rodrigues, ou o PSB, e aí tem o Luciano Buligon, que também é gestor, João Rodrigues já foi gestor, Buligon, tempo presente, é gestor do partido. Você se vem fortalecendo esses nomes, o entendimento de vocês para o ano que vem? Eu sei, é precoce dizer agora, eu já sei que vocês vão falar essa frase introdutória, já estou ganhando tempo. Apesar de ser precoce, falar sobre isso agora, o que vocês imaginam para o ano que vem? Olha, Raquel, eu acredito que as velhas frases que são ditas diariamente na política, né? O partido que não apresentar candidatos, que não tiver candidato para a majoritária, ele vai estar sendo colaborador de outra sigla, né? E evidentemente que nós, né? Aí te respondo, nós estamos com essa administração desde 2005, o PSDB. Pois é. Tá? Então somos parceiros, sim. Então, estamos três mandatos, né, juntos com a administração. Então, até o dia 31 de 12 de 2016, o PSDB ajudou a eleger o Zé Caramori e o Luciano Buligon. Nós estamos no pacote oferecendo para a sociedade essa situação. Certo? Ponto. O partido, agora, a nível municipal, o que nós almejamos? Evidentemente, quem vai decidir isso vai ser lá na convenção municipal. Se o PSDB continuará dentro do atual quadro da administração ou vai partir para uma outra via. A gente não sabe. Justamente por quê? Porque esse fator que vem agregar novos partidos é o quê? É uma construção em prol de um novo projeto, como o doutor Thiago diz, de uma nova proposta para que venha atender os anseios da comunidade. E a gente está na rua todo dia, Raquel. A gente sabe o que é necessário. E o que que vocês sentem nas ruas? Porque é curioso isso. Eu fico pensando aqui, né? Voltando essa forma diferente. O Thiago colocou, olha, não é da forma... Eu vou por exclusão. Não é da forma que o PT geriu. Não vejo você se encontrando. A primeira fala do Thiago foi essa. Porque a partir de 2005 é que a coisa começou a mudar. Porque a partir de 2005 saiu o PT e entrou nova gestão. A crítica que fez o Thiago aqui é no sentido de que o contexto, a atual administração tem que ser aprimorada, e ele disse textualmente, buscando uma nova forma de gestão. Então, você se vê em sócios construindo, dizendo, não, beleza, PSD vai nos entender, vai entender que Chapecó precisa de uma nova forma de gestão e nós vamos ser parceiros, né? Ou essa fórmula que vocês estão elaborando realmente vai caber a vocês? Quando vocês forem para a rua, vocês ouvem a insatisfação, mas o que é que vocês vão propor como nova forma de gestão? Já tem mais ou menos isso imaginado, pensado? Olha, o rumo que Chapecó tem que seguir, todo mundo está indo para o sul, mas na verdade não, é o norte? Raquel, nós precisamos fazer algumas constatações a respeito da evolução da administração de Chapecó nos últimos tempos, né? E falo isso tendo integrado a administração de 2006 até metade do ano de 2015. Né? As administrações que se sucederam nesse último período, elas foram administrações focadas essencialmente na execução de obras, obras essas que eram essenciais para um salto de desenvolvimento da nossa cidade. Hoje nós chegamos num patamar em que Chapecó, de um lado, tem dificuldades para fazer novos investimentos, né? Porque os investimentos hoje para Chapecó, para serem significativos, são investimentos de milhões de reais. Nós não conseguimos fazer mais nada com 200 ou 300 mil reais. E temos, de outra parte, a necessidade de reavaliar a forma de prestação de serviços. Né? Nós acabamos, a administração, e isso é por conta também do perfil dos administradores que nós tivemos, essa administração focada em execução de obras, esse modelo ele está se exaurindo. Por esse motivo, nós não temos capacidade de investimento e não temos, salvo algumas obras de infraestrutura que são necessárias ainda, não há necessidade de grandes investimentos na cidade. Nós temos a situação das vias públicas que precisam ser reparadas e a partir daí nós precisamos imaginar, poxa, mas nós temos a infraestrutura. O que é que se deve fazer agora? O foco agora é a forma de atendimento ao cidadão nos serviços públicos. Né? Nós precisamos revisar a gestão das unidades de saúde, precisamos reavaliar a forma pela qual os serviços educacionais são prestados, precisamos avaliar a dimensão dos serviços de assistência social que o município presta e aí focar, que é na otimização desses serviços. Eu sempre falo o seguinte, hoje as pessoas têm a falsa impressão de que terão um atendimento pleno em saúde se tiverem um posto de saúde a 2 minutos de casa. Né? Isso faz com que haja uma pressão sobre a administração que a cada loteamento novo que se cria, loteamento de 100 lotes, tem que ter uma creche, um posto de saúde e uma escola. E mais tem um centro de assistência social. Está se buscando ter, só que essa não é a solução. É porque isso gera para a administração pública um custo de manutenção extremamente elevado. Porque um posto de saúde que tiver uma enfermeira e um médico vai ter que ter telefonista, segurança, luz, água, telefone, enfim, uma série de serviços acessórios que vão se somando. Então você tem um monte de casinhas, uma ao lado da outra. Em cada loteamento tem um postinho de saúde. Se isso for revisto, não, nós vamos construir centros de saúde maiores que atendam a regiões da cidade, mas com um atendimento pleno. Né, com equipe de médicos completa, com sistema de exames, enfim, com uma estrutura de atendimento completo, você otimiza o custo administrativo e melhora o nível de atendimento à população. Então, a administração de Chapecó, e esse é o ponto de partida de qualquer modelo que pretenda suceder o que nós temos hoje, deve partir do princípio de otimização do serviço público. Porque isso vem acompanhado de medidas de redução de gasto público, que é a solução. Chapecó não tem mágica em termos de arrecadação. Nós falamos aqui no seu programa, Raquel, sucessivas vezes sobre as discussões relativas à arrecadação do município de Chapecó. E nós estamos numa situação limite. Não tem mais espaço para crescer a despesa. Né? E também não há espaço para você trabalhar um aumento da tributação dos impostos locais, porque esses impostos penalizam diretamente o cidadão e não resolvem o problema da administração. Né? Vou só te dar um exemplo que nós falamos aqui no período em que eu fui secretário de Fazenda. A arrecadação do município de Chapecó com IPTU, toda ela paga uma folha de pagamento da prefeitura de um mês. Então, se nós imaginarmos que nós vamos dobrar a arrecadação de IPTU, ou seja, aumentar 100% o IPTU de cada cidadão, nós não vamos resolver o problema da prefeitura, porque nós vamos, ao invés de pagar uma, vamos pagar duas folhas de pagamento do ano, só. Né? Então, o imposto local, ele repercute diretamente no bolso do cidadão e não resolve o problema da administração, porque o problema de receita do município, ele vai ser resolvido quando houver uma discussão diferente com o governo federal e com o governo municipal, nesse momento não acontece. Não é uma solução local. O eleitor, porque na hora H isso vai pesar, o eleitor, será que vai ter maturidade para entender a fala de você dizendo, olha, a gente não vai aumentar imposto, porque entende que isso não se sustenta a longo prazo. Ao mesmo tempo, a gente entende que uma melhora da saúde financeira vai ter que vir de Brasília, e está bem longe, muito pelo contrário, a gente está vivendo um momento de crise. Concatenar isso, tornar isso palatável, vocês acham que chegando, batendo na porta, dizendo isso, olha, não tem dinheiro, problema está em Brasília, que não vai mandar dinheiro, mas votem na gente, porque a gente vai dar um jeito. Quer dizer, eu fico tentando fazer esse exercício, e não é só com o PSDB, são com todos os partidos. O que é que vai se propor num momento de incerteza, num momento de crise, o que é que vai se propor para o município? Mas, por outro lado, temos fôlego para melhorar. Se não melhorarmos estruturalmente, vamos melhorar em qualidade. Vamos ter um melhor atendimento no posto de saúde, uma escola melhor. É possível, se obra não dá ou não precisa, é possível fazer isso mesmo com contenção de despesa? Eu diria, Raquel, que antes de mais nada, nós precisamos, o eleitor brasileiro precisa compreender a situação por que passa a administração pública. Acredito eu que a esmagadora maioria do eleitorado brasileiro está, digamos assim, saturada de ouvir promessas inexequíveis. Né? Parece toda a eleição parece um conto de fadas em que alguém chega e conta que o mundo a partir da posse da nova administração vai ser maravilhoso e não terá mais problemas. Vai mudar. Então nós chegamos num momento no Brasil em que o eleitor e os seus líderes políticos precisam ter uma conversa clara, franca e aberta. Né? O eleitor precisa saber que as coisas, que os serviços prestados pelo poder público têm preço, custam, né? E para poder prestar, você tem que ter arrecadação. Então, acho que, antes de mais nada, um diálogo franco com o eleitor, ele é salutar para qualquer partido político. Né? Nós precisamos acabar. E aí a lei eleitoral traz algumas inovações ao longo do tempo. Né? A história de você encaminhar para a justiça eleitoral o seu plano de governo são ações que precisam ser melhoradas. Hoje já existe essa previsão. Basta que a própria justiça eleitoral passe a exigir o cumprimento daquilo que se ofereceu no processo eleitoral. Então, há espaço, Raquel, para você tratar com clareza os problemas do município. E hoje, se nós analisarmos a realidade de Chapecó, nós vamos constatar o quê? Que, de fato, hoje já é assim. Para que hajam obras relevantes para o município, isso só acontece com a intervenção do governo federal e do governo do estado. Né? A obra que está sendo licitada agora de recapeamento das vias públicas, sim, foi viabilizada por recurso do governo do estado. Por quê? Porque Chapecó não tem capacidade de investimento. Então as pessoas enxergam isso. Não adianta a gente dizer, não, a partir da próxima administração vai ter dinheiro sobrando para fazer qualquer coisa. Pois é, né? Mas muito é curioso. Pelo contrário, nós teremos menos disponibilidade de dinheiro, porque a crise que afeta o país repercute diretamente nos municípios. Então, o cenário de 2016, só para completar, ele é de enxugamento e de redução de despesas, porque a receita não vai se comportar como todo mundo imaginava. 2016 vai ser um ano de extrema dificuldade financeira, então é bom que os municípios já comecem a se organizar para esse cenário. Pois é, só que eu, quando interajo aqui com o ouvinte, mas não raro tem ouvintes que dizem, pois é, mas a gente precisa disso, a gente precisa daquilo, e tudo por conta do governo federal, e se foi feita por conta do governo federal, no entendimento de que ainda há esperança e crença de que sim, é no governo federal que se resolvem as coisas, primeiro, no primeiro momento, e que ainda há muita demanda justamente, Thiago, num ponto em que você disse, não, a gente está maduro no quesito obras, a gente precisa melhorar é o atendimento, e aí o ouvinte me liga e me diz, olha, por que a creche tal não abre? Por que eu não tenho vaga na creche do lado da minha casa? A demanda me parece que ela não... Eu não sei se existe esse ajuste. O Patucci disse, nós estamos nas ruas, nós estamos ouvindo. Vocês ouvem o mesmo que eu ouço? Sim. E vou além ainda, Raquel. Eu acho que nessa construção diária do crescimento, por exemplo, da administração, o fator que motiva é a prestação de serviço. E está elencado aí, tu entendeu? No atendimento que o doutor Thiago cita dos postos de saúde, não adianta, vamos aqui devagar, não adianta o prefeito contratar uma empresa para fazer uma consultoria para saber por que o posto de saúde não está funcionando. Cara, o secretário de saúde vai na porta do posto de saúde às 6 horas da manhã, pega a ficha e vê o horário de atendimento. Ele faz uma análise e apresenta para o executivo como é que ele vai finalizar. Então, essas ações, essas prestações de serviços que a administração, e aí a nível federal, a nível estadual e municipal prestam, muitas vezes são precárias. São precárias. Tu entendeu? Mas como é que a gente vai construir, Raquel? Como que a gente vai construir? Eu não sei se aquele teu eleitor lá que tu falou, que é o cara que é o qualidade, né, que tem a qualidade do voto, tem a quantidade, vai fazer falta agora nesse momento de filiações. Então, a gente parte de um contexto de que precisamos de ideias. Para quê? Para solucionar os problemas do bairro, lá do Paraíso, entendeu? Lá do grande FAP, qual é o real motivo que está acontecendo isso? A sociedade, as pessoas que frequentam os postos sabem muito bem o que está acontecendo. É a falta de enfermeiro, é a falta de médico? Como é que nós vamos construir? O prefeito sabe disso, é limitado financeiramente. E aí vamos pegando dinheiro da União, que não tem arrecadação, falta de motivação através do empresariado, do setor produtivo, que onera e está onerado e não tem mais como suportar mais um encargo, mais impostos que querem criar. Então, a estratégia daqui a pouco, dentro dos partidos, ou para a sociedade, para quem está na rua, todo dia a gente escuta centenas de falas de como deve ser feito. Então, para nós, essa construção de acertos, a gente sabe como a gente vai conseguir apresentar para a sociedade. São planos que têm que ser executados. Agora, não dá para concentrar em tudo. Nós precisamos o quê? Que haja uma nova avalia nessa questão da arrecadação e da distribuição desses valores. É difícil? Justamente. É um desafio, Raquel, mas assim... É um assim, desafio. Ó, então não adianta daqui a pouco o cara que está na fila, e me perdoe, o cidadão que está na fila do posto de saúde aguardando... E não adianta ele só bater no governo. Ah, vou bater no prefeito, vou bater no secretário. Vem junto construindo um processo. Apresenta para a tua comunidade quais são os problemas através das associações. Tem uma conversa próxima. Vamos todo mundo construir. E aqui não adianta ficar fácil vir aqui bater no PT. Entendeu? Ah, porque o PT não faz, porque não repassa. A gente sabe que não tem. Mas vamos construir tudo. O Brasil é um só. A gente precisa que o povo esteja engajado em soluções, não em criar problema. O problema a gente vê todo dia. Agora, quem que vai ajudar, né, a responder ou a dar um novo direcionamento para isso? Pois é, isso. Os agentes novo direcionamento, hoje. A condicionante é de um novo direcionamento sem dinheiro, né? E a partir disso, pressupondo-se que o eleitor tenha essa maturidade de entender, olha, mudou a regra do jogo, isso vale para governo federal, estadual e municipal, né? A torneira está fechada, ainda assim há novas formas de fazer. O Tiago falou aqui em, por exemplo, fazer mais com menos, enxugar a máquina pública, mas já não foi feito esse movimento, já não se demitiram muitos, mais de 200 cargos comissionados, a prefeitura já não fez esse movimento, antes até, por exemplo, que o governo estadual, que o governo federal, já não está se buscando esse caminho de dizer, olha, fecha a torneira, paciência, os 16 partidos pressionaram por cargos, mas não dá mais, não quitou já isso com a população? Eu diria, Raquel, que não, porque quando o governo municipal tomou a iniciativa de reduzir o quadro de cargos comissionados, fez isso especificamente em relação aos servidores comissionados que são nomeados e demitidos imediatamente, que na verdade é o campo de atuação que a administração tem de maneira imediata, né? Porque essas pessoas entram e saem da administração conforme a necessidade do serviço e conforme a conveniência da administração municipal. O que nós precisamos avaliar, Raquel, é a otimização do quadro de servidores de um modo geral da administração municipal. Isso é um processo, porque o servidor municipal de carreira, ele tem que ser valorizado e não pode ser demitido da noite para o dia. Isso não ocorre. Pois é. Então você precisa fazer o quê? Ah, nós temos um concurso público em andamento. Antes de convocar qualquer pessoa de concurso público, avalie a possibilidade de organizar o serviço de modo que não seja necessário chamar mais gente para dentro do serviço público. E isso acontece hoje porque você tem o serviço público distribuído de maneira desigual, né? Então, alguns servidores públicos de mesmo cargo têm uma sobrecarga de trabalho, enquanto outros têm uma carga pela metade, digamos assim, né? E o servidor sobrecarregado, naturalmente e com justiça, reclama, diz, eu preciso de gente para me ajudar, senão eu não saio do chão. E aí a administração olha para o servidor que está sobrecarregado, né, para, enfim, colocar mais alguém do lado para que o serviço continue. E não olha para o servidor que está subutilizado. Então, esses processos de otimização do serviço público é que vão fazer com que o quadro de servidores do município seja não reduzido imediatamente, mas seja controlado, porque a pressão hoje é de aumento do quadro de servidores. Mas justamente... Que, por sua vez, faz com que a despesa do município chegue próximo do teto de gasto com o servidor público. Da possibilidade. E aí você tem... Quando o município chega no limite de gasto com folha de pagamento, aí começa o Deus nos acuda, porque o município não pode fazer mais nada, né? Você tem limitação de empenho, tem que cortar efetivamente de despesa, tem que cortar remédio. Se for necessário cortar remédio para pagar salário de servidor, a administração pública é obrigada a fazer isso. Então, você precisa zelar para que as finanças do município não cheguem no ponto extremo. Né? E só que nós temos o que hoje? Temos um cenário de aumento de demanda de convocação de mais e mais servidores. Mas ela não ocorre, desculpa te interromper, Tiago, mas justamente não ocorre porque a partir do momento que abriu uma... Vocês mesmos disseram, a partir do momento que abriu uma nova creche, tem que ter pessoas para atender. Perfeito. A partir do momento que abriu um novo posto de saúde, tem que ter gente para atender. E aí o que, que a prefeitura faz? Contrata os comissionados para dar conta, para manter esses serviços. O seu entendimento é que dá para reverter essa... Porque a gente aprendeu que é uma máxima, né? Diz assim, olha, chama mais porque... Mais uma creche, mais isso. Mais um posto, mais gente, não sei o quê. Mais gente. A única forma que, no decorrer do tempo, eu tenho visto ser adotada é contratando pessoas. Tem como inverter certo. Isso? Só um esclarecimento, Raquel. Nessas ampliações, nós temos que considerar que não é o caso de convocação de servidores comissionados. Né? Quando inaugura um posto de saúde, por exemplo, você precisa contratar médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, auxiliares administrativos, que são servidores de concurso público. Né? Sim, pois eu digo, é efetivo. Só que nós temos o quê? Essa proliferação de unidades pequenas, ela aumenta a demanda de convocação de servidores, porque você vai, ao invés de ter um auxiliar de administração, por exemplo, cuidando da recepção do posto de saúde grande, você vai ter 10 auxiliares de administração cuidando de 10 postinhos. Né? Então, nos últimos tempos já se viu o quê? A administração tem focado na execução de unidades maiores. Nós temos creches com 700 crianças hoje, né? Porque isso otimiza o trabalho de merendeira, de faxineira, de zelador, de segurança, de telefone, enfim. Esse é um foco que nós vamos precisar transferir para toda a administração municipal. Né? E, em seguida disso, temos o aperfeiçoamento dos servidores. Né? Quem trabalhou dentro da administração sabe a pressão que existe por melhoria das condições de trabalho dos servidores municipais. Então, é um dilema permanente você atender as necessidades do serviço, atender as demandas dos servidores, né, e controlar isso tudo sob o ponto de vista financeiro para não inviabilizar a administração. Tendo dois saldos positivos, o saldo da conta pública quanto o saldo de satisfação do usuário desse serviço, né? Eu fico pensando muitas vezes, conversamos aqui com o Tiago e outras oportunidades do transporte público. Chapecó vai ter que passar, isso é inevitável, por uma reestruturação da fluidez do trânsito. Isso não é só questão do meu carro, da minha moto, da vaga em frente ao meu estabelecimento, mas é uma questão muito maior de mobilidade urbana, de tornar atrativo, vou dizer isso todo dia até que mude, de tornar atrativo o transporte público, para que eu deixe o meu carro e economize gasolina e tenha um bom transporte público. Mas há situações que parece que elas são impossíveis. Eu preciso chamar intervalo comercial, tem a fala do ouvinte, mas eu pego esses pontos nevrálgicos. Vocês focaram muito na questão da creche, do posto de saúde, mas vocês imaginam, por exemplo, uma Chapecó com ruas melhores, com mobilidade urbana, com contratos que, na hora do contrato, digo, olha, o ônibus é limpo, está em número suficiente, é seguro, tem acessibilidade para quem precisa dela, né, para o cadeirante, enfim, e tal. Tem todas as condições para, como no mundo ideal, como acontece na Europa, nos Estados Unidos, fazer com que as pessoas digam, não, eu não vou pegar a minha motinho, me envolver num acidente, porque eu tenho um transporte de confiança. Dá para mexer nesses pontos nevrálgicos ou falou nisso, perde eleição? É intervalo comercial e a gente volta já. ZYJ746, Rádio Super Condá, AM610. Chapecó, Santa Catarina, liderança absoluta. Hora certa, Avan. 9:50. A Van apresenta Surpresas da Estação, coleção infantil verão 2016. As tendências para a estação mais quente do ano estão cheias de novidade e diversão. Aproveite! Blusinhas e camisetas infantis a partir de R$19,99. E todo o setor em 5 vezes sem entrada e sem juros. Ofertas válidas até este domingo ou enquanto durarem os estoques.

A Irmãos Esperandil Forte Caminhões garante os melhores preços para toda a linha Cargo e Série F. Confira as melhores taxas do mercado. Cargo extra pesado 28,42. Preço especial R$241.200. Consulte disponibilidade de catálogo e estoque. Vá agora mesmo a Irmãos Esperandil e garanta já o seu novo Ford. Em Chapecó, fone 3324-1023 e em Concórdia 3444-1028. Na cidade, somos todos pedestres. Estúdio Condá, com Raquel Lang. Patrocínio. Calçados Novo Hamburgo, ninguém vende mais barato. Três lojas em Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Crédito Oeste, ajudando você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédito Oeste, o desenvolvimento ao seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Profissional Engenharia, problemas de energia? Ligue Profissional Engenharia. As melhores soluções em no-breaks para aplicações de TI e automação industrial. Fone 3322-4200. Dedetizadora Catarinense. Há mais de 20 anos atuando no ramo. A pioneira de Chapecó. Registro na Fátima, CREA e Saúde Pública. Fone 3329-3017 ou 9184-7438. Faltando 2 minutos para as 10 horas da manhã, a gente está tentando compreender aqui as máximas, o que é que viabiliza uma cidade, como é que se chega num momento de crise, porque quando tudo está bem, é fácil dizer, olha, vou fazer, vou construir pontes, viadutos, estradas, hospitais, creches, mas temos que ter a lucidez de entender que nós não estamos bem. E que se fala só em contingenciamento, desculpa, em corte, em enxugamento. E ano que vem nós vamos ter uma eleição nesse ritmo. Portanto, meu caro eleitor, já comece a desconstruir esse processo na sua cabeça de que vai aparecer um salvador da pátria em qualquer nível. Não. Vai ter que aparecer uma pessoa que tenha capacidade de gerência, que compreenda o campo das possibilidades, quando é possível avançar e quando é necessário retroceder. Neste perfil, não estou aqui, né, vaticinando, estou tentando fazer uma análise. Dá para mexer em pontos nevrálgicos? Chapecó carece e parece que está vindo aí agora finalmente o resultado do estudo da mobilidade urbana, mas Chapecó carece de não digo nem que seja uma obra estruturante, mas de ajustes para ser uma Chapecó mais fluida, mais segura. Fala em Semana do Trânsito, quase caem os cabelos. Mas uma Chapecó segura. Fala em ir para a faculdade à noite, o pessoal já treme de estresse. Então, quer dizer, existem coisas que têm que ser alteradas. Dá para dizer, mesmo sem dinheiro, nós temos aqui uma sacada interessante? Raquel, eu diria que a discussão a respeito de trânsito, mobilidade urbana e transporte coletivo é um exemplo daquilo que nós falávamos antes a respeito do vulto das obras que Chapecó precisa, né? Que Chapecó precisa algumas obras de vulto financeiro. O restante a administração consegue fazer a um preço razoavelmente honesto, sem onerar em excessividade os cofres do município. Falando de mobilidade urbana, trânsito, Raquel, com exceção de abertura de novas vias ou recapeamento da cidade toda, como nós precisamos fazer, a organização do trânsito, ela se faz basicamente com tinta e placa. Você precisa orientar o trânsito e aí vem as mudanças de direção de via, mudança de sinalização, mudança de velocidade, semáforos e tal. Então, é o trânsito, a fluidez do trânsito, ela parte do princípio de sinalização, né, de organização do trânsito. Então, não são obras de grande vulto. Né? Você tem o que precisa fazer em Chapecó de vulto? Resolver o problema da rotatória da bandeira, lá no acesso, na entrada do acesso 282, resolver, concluir a obra do viaduto do elevado ali da BRF, e precisa se viabilizar mais um acesso ao bairro EFAP. Né? Isso, digamos assim, isso resolveria o macro do trânsito. O restante é organizar transporte coletivo e organizar o nosso trânsito. Né? Que isso, muito provavelmente, o que está no estudo de mobilidade urbana entregue essa semana para a administração municipal, vai condensar essas necessidades de organização do trânsito. O mais importante disso tudo, Raquel, me parece, a redefinição do transporte coletivo do município de Chapecó. Né, nós estamos, e a discussão ela é bem pertinente, Raquel, porque tá em andamento, né, tá novamente em elaboração a atualização do processo licitatório do transporte coletivo, né, que havia sido iniciado lá em 2011, quando eu ainda estava na Procuradoria. Parece que foram removidos os óbices judiciais que existiam para a continuidade do processo. Então, ou o transporte coletivo será licitado em breve. Né? É a ocasião que o município tem para resolver esses gargalos que você mencionou antes do intervalo a respeito da qualidade do serviço de transporte coletivo. Então, são serviços que você define no momento de contratar. Né? No curso de um contrato, durante a execução do contrato, é difícil você promover alterações profundas, né? Ainda que a gente fale de um contrato de concessão. Então, as discussões elas têm os momentos históricos para acontecer. Transporte coletivo, o momento é agora, não é no ano que vem, não é 2017, não é 2020. Né? Nós precisamos pegar com urgência o plano de mobilidade que a Universidade Federal desenvolveu, né? E, enfim, equacionar esse plano com a intenção de fazer a nova concessão do transporte coletivo para que a gente tenha, de fato, um serviço público de transporte acessível e adequado às necessidades do cidadão chapecoense. Pois é, e aí eu tenho, por exemplo, eu utilizo isso como exemplo, eu me aproprio muito da fala dos outros para exemplificar. Então, no caso, a gente tem um modelo vigente em que se abre uma licitação, se faz uma concorrência, o melhor preço com qualidade vence. Eu tenho o Partido dos Trabalhadores que diz não, é possível consórcio onde várias empresas maiores, menores, prestem conjuntamente esse serviço, né? Onde se, então, amplie o serviço de transporte público, mudando o modelo e fazendo, por exemplo, olha, a linha de transportes Raquel é pequena, tem dois ônibus, mas dá conta de um trajeto. A linha de qualquer outro, do seu João, ela tem mais dois ônibus, ela se habilita, né, e ramifica e aumenta a capilaridade. E tem um modelo estabelecido de que não, vence uma empresa e essa empresa vai dar conta do recado. Se A ou B, existe uma terceira proposta ou não? É permanecer nesse modelo, mas aumentar o nível de exigência para que o ônibus seja aquilo que eu disse, limpo, confortável, tranquilo, seguro e pontual. Raquel, eu não acompanhei, não estou acompanhando mais o processo licitatório, enfim, as alterações que vão ser feitas no processo, porque eu saí da Prefeitura Municipal. Mas eu continuo defendendo, Raquel, o que eu defendi há 4 anos atrás a respeito da licitação do transporte coletivo. Porque o discurso que o Partido dos Trabalhadores vende é um discurso fácil de que o consórcio vai resolver os problemas do transporte. Isso é a maior mentira que alguém pode falar para o usuário do transporte coletivo. Primeiro, num cenário em que o poder concedente, o município, define o itinerário que o ônibus deve fazer, o horário que esse ônibus deve circular, o modelo do ônibus, ano de fabricação, número de bancos, etc., etc., e o preço da passagem, ou seja, tudo é definido pelo município, não tem como imaginar que vai haver concorrência. Né? Porque se tiver, vão ser dois ônibus exatamente iguais, circulando no mesmo horário e cobrando a mesma tarifa. Então não tem essa história. O que você tem que ter é um serviço de fiscalização do transporte. Isso é que tem que funcionar. É isso que vai determinar a qualidade do serviço do ônibus ser bom ou ser ruim. Se o proprietário da concessão, o titular da concessão, no momento em que infringiu o contrato, receber a devida penalização, ele vai se cuidar e fazer o serviço ser prestado de maneira adequada. Além disso, Raquel, essa história do consórcio, ela só serve para uma finalidade, aumentar o valor da tarifa. Porque quando você tem 5, 6, 10 empresas pequenas trabalhando a mesma coisa, cada uma delas vai ter a sua garagem, vai ter a sua administração, vai ter a remuneração do sócio. Então você vai somando despesas, vai sobrepondo despesas, né, que poderiam ser de uma só. Então a ideia de quando nós concebemos o transporte coletivo lá no passado, prestado por uma cidade, por uma empresa só no município, isso se fez porque naquela ocasião se entendeu que você ter só uma empresa era a forma mais econômica para a prestação de serviço de transporte coletivo. E até hoje, passados 4 anos, o Partido dos Trabalhadores não apresentou nenhum argumento que derrube essa situação defendida. Não, e também durante a gestão deles não foi diferente. O que eu fico procurando é, para os pontos nevrálgicos, soluções. Quero encerrar, por exemplo. Existem soluções desde que esses assuntos sejam colocados na mesa e discutidos. Trazidos à luz. Com clareza. Finalmente, segurança pública é outro calo no nosso pé, no sapato, sei lá como é que fala a expressão, mas enfim, é algo que nos incomoda constitucionalmente. Eu sou obrigada a dizer isso. É dever do Estado e do governo federal. Mas sempre ouço, mas o município pode fazer a sua parte. A gente vive momento delicado, não é só em Chapecó. Dia desses vi aqui um deputado de Criciúma e disse, gente, mas a gente tem muito, uma população muito menor e muito mais assassinato. Eu digo, bom, mas então o que, que eu faço? Fico tranquila? Quer dizer, a gente se sente incomodado com isso. Não somos uma cidade segura. Dá para trazer para uma discussão municipal um entendimento de gestão onde segurança pública esteja incluso na pauta? Sem soar enganoso, sem soar... Porque essas são as demandas, né? Eu quero trânsito seguro, eu quero segurança em casa. Dá para chamar essa discussão ou é inócuo porque não vai poder fazer nada mesmo? Eu acho que a administração tem que também fazer a contribuição dela no tocante à segurança pública. Porque os números, né, de Chapecó, do que tinha, e é amplamente divulgado pela Polícia Militar, da quantidade de que tinha 15 anos atrás ou 20 anos atrás, para o que se tem hoje, a gente hoje tem em torno de 165, eu acredito, se não me falha a memória, policiais militares, para dar conta do contingente de 200 mil habitantes. Agora, em contrapartida, a administração que apresenta a Guarda Municipal, onerando um pouco mais o cofre público, mas para dar a segurança para a população. Então a gente vive essa duplicidade de funções, digamos assim. Até onde o Estado pode vir a te dar a segurança, Raquel, na tua casa? Duas, três viaturas? Uma viatura de choque, como eles têm para fazer as rondas? Então essa construção também é precária. Tudo bem, precária. Como que a gente pode fazer isso? Eu acho que sim, através de um efetivo maior da Guarda Municipal. E aí tem toda uma questão que eu acho que vai contribuir nessa construção. É a Polícia Civil e aquela unicidade que tem que ter das polícias, né? Deixando de fora a Polícia Federal para estar fazendo os afazeres deles. E o restante é fazer uma união da Polícia Militar e Polícia Civil para que se consiga apresentar para a sociedade um pouco mais de segurança. Porque se numa ocorrência de trânsito eu tenho que chamar a Polícia Militar para ver o que aconteceu no meu carro, daí eu estou sujeito a ficar 40 minutos, uma hora, esperando ou deslocando dois policiais ou três policiais, uma possível prevenção lá na frente que vai ocorrer. Então, por que não? E essa é uma discussão que não é de hoje, né, Raquel? É antiga. Por que não tentar buscar um meio caminho? Ah, não deu vítima, não. Então pegamos eu e você, vamos direto para a delegacia de polícia e a gente faz o boletim de ocorrência. Tu dá a tua versão e eu dou a minha versão. Ah, mas eu tenho que pegar meu seguro e daí vem a questão do meu patrimônio, vem a questão... Então, assim, ó, como solucionar problemas, Raquel? Vamos trazer a sociedade para trabalhar. Eu acho que na questão de segurança... Eu não sei o que o doutor Thiago também que poderia explanar, mas eu acho que assim, ó, efetivação da Guarda Municipal... Ótimo, mas essa parceria com a Polícia Militar e com a Polícia Civil, que é constante, ela tem que permear no município, porque senão a gente vai ficar à mercê de quem? Toda hora do crime. Quer dizer, já estamos. Eu toco nos pontos nevrálgicos e faço essa grande discussão, porque vocês mesmos disseram, olha, a gente tem que falar de mudança e tem que falar de novidade. Eu estou trazendo o que sempre pontua qualquer discussão em nível municipal. Não estou descobrindo a América, mas estou pedindo a leitura de vocês para questões que, se não estão presentes agora, estarão inevitavelmente no ano que vem, que é o ano eleitoral. Eu acredito, Raquel, que a discussão sobre segurança pública, na parte que envolve o município, ela é muito mais voltada às ações preventivas. Né? Quando o assunto é segurança pública, a atuação, como você bem destacou, a atuação do município, ela não está... O município não é um dos órgãos de segurança pública, uma das entidades responsáveis pela segurança pública. Ao mesmo tempo, o município tem um dever muito, muito claro no que diz respeito às ações que antecedem as ações violentas. O município tem responsabilidade de assistência social, tem responsabilidade no atendimento ao consumo de drogas, enfim. Existe uma gama de ações que o município pode fazer que evitam as ações criminosas. Então, primeiro, o município precisa continuar fazendo e aprimorar essas ações. Os programas que a Secretaria de Esportes desenvolve, por exemplo, de integração das crianças, dos adolescentes, em programas na prática de esportes, enfim, que afastam as crianças e adolescentes das drogas, são ações que, no médio prazo, produzem efeito, porque aquelas crianças não vão, digamos assim, mergulhar no mundo do crime. E a outra situação, Raquel, que o Patucci acabou mencionando com muita clareza, diz respeito à utilização das forças de segurança na nossa cidade, pelo menos. Eu, há uns 3 ou 4 meses atrás, presenciei um acidente de trânsito num domingo à noitinha, às 7 e pouco da noite, assim. E aí acionamos a polícia e tal, fui embora. Passei no local mais de 3 horas depois e estavam os 2 carros no meio da rua esperando a polícia chegar. Digo, mas não é possível, né? Enfim, aí uns dias depois eu encontrei o tenente-coronel Edivar Santos, que agora está lá em Concórdia, e mencionei a situação a ele. Disse, Thiago, domingo à noite a polícia não tem efetivo para atender, especialmente por conta dos chamados de som alto na avenida, som alto atrapalhando o direito de vizinhança e bebedeira, enfim. Se você parar para pensar, são ações que de forma alguma deveriam ensejar a convocação da polícia. Né? A polícia tem ações, tem situações muito mais perigosas, digamos assim, para apurar, mas o cidadão se sente desconfortável porque o vizinho está ouvindo música alta no domingo à noite e aí ele aciona a polícia para ir lá resolver. Né? Os vizinhos não conseguem se entender, né? A polícia tem que resolver esse tipo de assunto e deixa o marginal praticando crimes, assaltando, furtando, traficando drogas, enfim. Então, há necessidade também do cidadão ter essa consciência de que quando ele chama a polícia para resolver uma picuinha dele com o seu vizinho, aquele policial que vai ali atender a ocorrência deixa de estar fazendo uma coisa mais importante. Né? Então, essa, como a força policial é precária, né, nós temos pouca gente, não dá para nós ainda, além de tudo, precarizarmos mais ainda o trabalho do policial, chamando ele para coisa inútil. Mas essa, né, é a questão, isso dá medida da nossa falta de civilidade, porque eu sou um cidadão cheio de direitos, mas eu não tenho deveres, eu tenho o direito de infernizar a vida dos outros, eu não tenho o dever de respeitar, e isso acaba gerando uma ocorrência policial. Então você vê que a discussão é tão ampla. Falo isso porque essa semana trabalhamos a segurança no trânsito, e aí a gente descobre que trânsito está ligado a álcool, trânsito está ligado ao som alto, trânsito está ligado ao motorista que não respeita a faixa de pedestre e ao pedestre também, que também apronta das suas. Então, o nosso grau de civilidade, desculpem, cidadãos, é uma meia-culpa que todos nós devemos fazer. Nós contribuímos, muitas vezes, da pior forma possível para esses dados que estão aí. E no momento que eu fumo meu baseado, e no momento que eu cheiro a minha cocaína, ou que eu não sei como é que é o crack fuma, né? Fuma. No momento que eu fumo crack também, desculpa a ignorância, eu não posso me transformar numa crítica social e dizer que a segurança está péssima. Então a gente tem que ter um pouco, né, deixar o lado hipócrita e dizer, não, dá licença, eu faço parte da criminalidade, eu inflaciono esses números com o meu comportamento, né? E são discussões complicadas, não são discussões simpáticas, que no momento em que falta dinheiro, que o cobertor está curto, de repente vão ser discussões inevitáveis numa eleição. Como é que eu ajo? Como é que eu faço? Como é que eu vejo o município? Olha, está na hora de interagir com o ouvinte, e eu, João Zene, não faz isso não. O João Zene diz o seguinte, ó: qual a diferença do voto na hora da eleição de quem não tem muita qualidade e daqueles que têm? Eu ia me filiar no PSDB, mas com essa fala eu não me filio. A fala não foi do PSDB. A fala foi minha e foi do PSB. Eu fiz a pergunta para o PSDB. Mas então, já corrigindo, se você pretendia se filiar, telefona aí para o pessoal João Zene e conversa, porque eu induzi ao erro. Quem falou nessa história de qualidade foi PSB quando esteve aqui, dizendo, olha, preferimos poucos, mas bons. Foi que eu te indaguei. Para nós, qualidade tem que estar exatamente na hora do voto. Então, o político, né, ele, na hora de ele pedir o voto lá pro camarada ano que vem, ele vai dizer, qual é a tua qualidade para tu votar em mim? A pergunta não tem que ser ao contrário? Do cidadão, exato, eleitor também, dizer, também. Vem cá, meu amigo, quem tem que saber aí é o seu Zene, que tem que estar perguntando pro político, mas escuta, eu posso dar credibilidade, dar um checão em banco para ti para mais 4 anos? Essa é a questão. Então, por favor, Zene, não deixe de se filiar por culpa minha. Só não quero ficar com esse peso na consciência, porque foi eu quem trouxe esses valores para a discussão do que diz um partido, do que diz outro, o que cada um pensa. A Cássia nos diz o seguinte, abraço para a Cássia, que é a nossa fiel ouvinte. Ela diz, olha, como sempre eu elogio o Thiago, informado, com ética, com trabalho e com honestidade. Ela acha que essas são as características de um líder. Então, a Cássia já está fazendo a pergunta que eu ia fazer. Líder como? Líder pré-candidato à Prefeitura Municipal, líder candidato a vereador, que líder é esse? Raquel, quando nós tratamos com o PSDB, com a direção local, com a direção estadual, para fazermos a nossa filiação no partido, nós deixamos muito claro, o partido nos deixou claro que pretende o PSDB desenvolver um projeto para Chapecó, né, que nesse momento que está em discussão é o projeto para Chapecó. A discussão sobre ser candidato a vereador, a prefeito, a vice-prefeito, é uma discussão que o partido vai fazer no momento oportuno, inclusive com os partidos que nos rodeiam. Né? Nós, como eu falei antes, nós atualmente fazemos parte da administração municipal de Chapecó e temos muitos pontos de convergência com boa parte dos partidos que integram a base de sustentação atualmente do governo. Então, no momento oportuno, a partir do momento em que nós tivermos um projeto para Chapecó, nós vamos ter condição de sentar com os demais partidos e discutir o projeto. Olha, nós temos estas sugestões para Chapecó. Né? Quem compactua com essas ideias pode formar um grupo e disputar a eleição municipal de 2016. É neste momento em que o partido vai debater as possíveis candidaturas do Patucci, do Tenedini, do Itamar, minha e de tantos outros líderes que nós temos dentro do partido. Então é precipitado agora falar, fulano é candidato a prefeito, a vice-prefeito, a vereador. Nós estamos construindo um partido e construindo um projeto para Chapecó. Né? E aí, no momento oportuno, de minha parte, pelo menos, nós teremos as composições partidárias para definir quem serão os candidatos. Né? E acredito que todos que se filiam a um partido político nutrem o desejo de contribuir com a sua cidade, com o seu estado, com o seu país. Então, no momento oportuno, nós, se formos convocados a isso, participaremos do processo eleitoral 2016 da forma que o partido entender melhor que cada um de nós participe. Ok. O Fabrício diz o seguinte: a crítica de fundo ao PT justamente é de ter se aproximado ao jeito do PSDB de governar. Priorizar interesse de bancos, atacar os direitos dos trabalhadores, sem falar na corrupção. Com o PSDB, a saída da crise é mais ataques à classe trabalhadora. Dilma hoje faz o que o Aécio falou que faria durante a campanha eleitoral. A saída não pode ser nem PT nem PSDB. Eles parecem irmãos siameses, né? E ele ainda pergunta como é que o PSDB votou em relação ao financiamento de empresas, né, o dinheiro privado em campanhas. Eu diria, Raquel, que pelo menos existe uma diferença fundamental entre o Aécio e a Dilma. O Aécio fala a verdade, a Dilma mente. Porque o Aécio falou o que faria. A Dilma disse que não faria o que está fazendo. Então, essa diferença fundamental entre verdade e mentira é o que separa o PT do PSDB. O PSDB nunca escondeu os seus princípios, nunca escondeu as suas decisões de governo e nunca, nunca, nunca mentiu para o seu eleitor. O que o PSDB fez enquanto governou o país, de 94 até 2002, o país viveu um período de organização da sua economia, de fixação de pilares para essa economia, e são esses pilares que seguram o país em pé até hoje. Porque se esses pilares não tivessem muito bem concretados, o país já teria se afundado definitivamente numa crise. E o que o PT vem fazendo nos últimos 13 anos, Raquel, é minar esses pilares e o país devagarinho vai ruindo. O que a Dilma tenta fazer agora, e ela disse que não faria, ela está tentando consertar esses pilares. Né? Porque não tem como sustentar um Estado gigantesco como o PT criou sem mexer nos pilares da economia. Então, o que difere nós do PT é essa coragem de falar a verdade e de fazer o que precisa ser feito para corrigir os problemas da nossa sociedade. O PT, enquanto cria os engodos, as mentiras em que ele envolve o seu eleitor, vai administrando o país em seu próprio interesse. Outro dia eu li um comentário muito bem colocado de que a Dilma gosta de ser governo e não de governar. A Dilma gosta da posição. Eu sou a presidenta da República. Mas ela não governa. Ela vai levando, como se falou antes, semana por semana, e vai ficando o governo enquanto o Congresso Nacional deixar ela ser governo. Mas ela não governa o país. Até porque, com a sucessão de atrapalhadas que se fez nesse primeiro ano de segundo mandato, ela não tem mais condições políticas de gerir as crises que o próprio governo cria. O nível de atrapalhada do governo é tão grande que o próprio governo cria boatos para depois ter que vir a público desmentir. E essa saída que se criou agora da CPMF, que ela tentou colocar no colo dos governadores, é outro problema que de difícil solução dentro do Congresso Nacional. Porque não há clareza no intuito de criação desse tributo. Ela simplesmente joga o projeto dentro do Congresso Nacional e diz: não, a solução do país está no colo do Congresso Nacional agora. criem a CPMF novamente, que os problemas vão acabar. O que é, a gente sabe de antemão, mas uma mentira. Pois é, olha, eu termino aqui com a participação do Antônio Lusa. Ele diz assim: eu queria saber do Tiago sobre o financiamento internacional feito pelo João Rodrigues, Caramori, Merizo e Buligon, porque foi firmado em dólar e agora o dólar foi para as alturas, né? E eles se dizem bons gestores. Quem fez essa pergunta e disse que isso seria impagável aqui no programa, cita ele, foi o Írio Grolli. É verdade isso, que o nosso erro foi ter contraído dívida em dólar, não ter feito seguro para dívida, porque existe um seguro, né, para fazer esses ajustes, né, caso o dólar exploda, a gente tem um seguro, e que agora a gente vai penar por um bom tempo? Eu não concordo, Raquel, com a versão de que o financiamento feito junto ao Fonplata foi um equívoco da administração. Um tiro no pé? Não foi um tiro no pé. Primeiro porque foi o mecanismo utilizado pela administração para viabilizar obras necessárias naquele momento histórico que Chapecó vivia. Se não fosse feito o financiamento habitacional, o financiamento internacional, não teriam sido feitas as obras, não teria sido feito acesso ao distrito industrial, não teria sido feito o contorno viário, não teria sido feita a pavimentação dos corredores de ônibus. Então, do ponto de vista de decisão histórica de fazer o financiamento, foi uma decisão absolutamente acertada, porque sem ele não se teriam feito as obras. Né? Do ponto de vista financeiro, nós temos que considerar, primeiro, os custos de um seguro para contrato internacional, que é elevadíssimo. Né? Salvo situações aberrantes da economia com bancarrota do país, não faz sentido fazer seguro para financiamentos internacionais. Então, o grande equívoco deste financiamento foi ter acreditado que o PT não acabaria com a economia do país. Porque nós vivemos o quê? Um cenário hoje de crise econômica gerado pelo PT. O problema deste financiamento não foram as bases em que ele foi assinado. Nós assinamos um contrato de financiamento internacional com condições muito melhores que qualquer financiamento interno. Em termos de taxa de juros, de prazo de amortização e de prazo de carência, o financiamento junto ao Fonplata é infinitamente melhor do que o financiamento do BNDES e do que o financiamento do Badesc. Financiamento do Badesc, só para ter uma ideia, o prazo dele normalmente é de 12 meses para execução e de 24 ou 36 meses para devolução. No Fonplata foram 5 anos para a execução do projeto e 15 anos para a devolução. Além disso, se criou um cenário especulativo de que este financiamento teria inviabilizado a Prefeitura Municipal de Chapecó. É mentira. Né? A devolução do recurso do financiamento do Fonplata, com o dólar no patamar em que está hoje, e isso não é responsabilidade do governo municipal, isso é responsabilidade do governo federal, deixar o dólar chegar a R$4,00, nunca na história desse país, como diz o Lula, o dólar custou R$4,00. Este financiamento, ainda com o dólar nesse patamar, custa R$4 milhões por ano ao município de Chapecó. Para um município que tem uma receita de R$600 milhões e que já executou a obra que está à disposição da população, me parece, do começo ao fim, um bom negócio o financiamento feito junto ao Fonplata. Então, feita essa explicação, né? Olha, aí a gente vê o que é a gestão de um município. Né? Eu sempre admiro as pessoas que dizem sim, eu quero. Me provoca uma admiração. Eu quero administrar Chapecó, porque é demanda de toda a ordem. E ano que vem a gente vai discutir isso em profundidade. Que município a gente quer dentro do campo das possibilidades. Raquel, só para ilustrar, não, Thiago. Essas decisões de administração, elas precisam ser avaliadas no momento histórico em que são tomadas. Né? Se nós voltarmos no tempo, lá para 2006, quando a administração do João Rodrigues disse, nós vamos construir um centro de eventos em Chapecó, né? Não foi nenhum nem dois que levantaram e disseram, isso é uma loucura, um elefante branco, sim, etc, etc. O administrador tem que ter coragem de fazer e de assumir a responsabilidade por aquilo que faz. Né? Se não tivesse tido lá atrás o prefeito que tomasse essa decisão, Chapecó talvez até hoje não teria um espaço como centro de eventos. Né? Mas como foi tomada a decisão, aí está a obra sendo à disposição e com utilização plena o tempo todo. Então, o administrador público não pode errar pela omissão. Né? A omissão é o pior problema que o administrador público pode ter nas suas características. Né? O administrador tem que decidir e cabe a quem está ali administrando o município naquele momento ter a sensibilidade de tomar a decisão e entender que ela é certa ou errada. Né? Essa é a característica fundamental do administrador, a capacidade de ler o momento e tomar a decisão. Né? E isso se dá a quem tem voto. Né? Quem ganha a eleição, toma decisão. Quem não ganha a eleição, não toma decisão nenhuma. E esse é o cheque em branco que a gente passa, né? É o nosso voto. Quero agradecer a participação do Alencar Tenedini, presidente do PSDB. Muito obrigada. E, enfim, a construção, vocês falam muito engraçado, fica-se com a ideia, e talvez seja isso mesmo, né? Construção de um partido. Mas o PSDB é antigo. Ele vem suando com essa cara de novo, ele vem aparecendo. Quer dizer, mudou alguma coisa no ritmo? Tenedini, obrigada pela participação. Se despede respondendo. Certo, Raquel. Com certeza, o PSDB ele mudou muito, né? Desde a eleição municipal para a minha presidência, quanto a eleição estadual para a presidência do nosso deputado Marcos Vieira, que é o presidente do estado, né? Houve uma aproximação, houve novos projetos dentro disso, né? E por isso a gente fala que estamos passando por uma reformulação no partido. Sim. É uma grande verdade. Nós estamos passando por uma grande reformulação. Tanto é que, como o Thiago colocou, como o próprio João mesmo colocou, né, a gente está com novas ideias e, por isso, a gente tem sentado e discutido um novo projeto. Coisa que, não desmerecendo, né, as antigas lideranças do PSDB de Chapecó não tivessem feito. Não. É que nós sentamos e em comum acordo com toda a executiva, com toda a nossa militância, nós achamos que o momento é de mudança, né? E por isso estamos incansavelmente falando desse nosso projeto. E vão falar mais ainda, né? Porque agora, com certeza, né? Daqui para frente é sempre mais. Obrigada. Exatamente. Pela participação. Eu agradeço a você pelo espaço nos cedido, Raquel. E estamos sempre à disposição para vir ao seu programa. Obrigado. Ok. Da mesma forma, eu agradeço o João André Patucci, que é vice-presidente do PSDB. Obrigada pela vinda aqui. Obrigado, Raquel, pela troca de ideias. E reforço mais uma vez aí ao cidadão chapecoense. Se filia a um partido político, vem construir história conosco. O partido fica ao teu agrado. Leia lá o que diz a cartilha, cobre das lideranças e veja o perfil aí das possibilidades das pessoas que se colocam à disposição. Não é fácil vir aqui, muitas vezes, né, Raquel, e estarem representando um partido, mas assim, ó, alguém tem que fazer. E eu costumo dizer, tá ruim? Se a gente não participar, meu irmão, tem tudo para ficar pior aí. Vamos acreditar e vamos apostar em novos partidos. PSDB espera vocês de portas abertas. Muito obrigado. Boa semana nossa. Obrigada. Da mesma forma, obrigada, Thiago Etkes. Leu a cartilha? Li, Raquel. Li na primeira vez que me filiei ao partido. E aí nós temos que considerar sempre as novidades, né? O partido, o PSDB, é um partido que busca o seu espaço em Chapecó. Nós entendemos que o crescimento do partido em nível nacional repercute aqui, né? E nós chegamos num momento histórico em que o PSDB está maduro para oferecer uma proposta a Chapecó, né? Nós temos a sociedade chapecoense, a sociedade brasileira é carente de lideranças que tenham princípios morais, trabalhe com honestidade, tenha conhecimento de gestão e busque nas suas ações cotidianas, não só naquilo que se torna público, busque nas suas ações cotidianas o desenvolvimento da nossa cidade, sem que para isso seja necessário gerar o mal de ninguém. Nós precisamos abandonar um pouco o dualismo que você falou antes de situação e oposição. O Brasil é um país plural. Nós temos diversidade de visões para as coisas que acontecem no nosso país. E se nós ficarmos no discurso de a situação não está boa, mas o passado é pior, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós precisamos olhar para frente, né? Política não se faz olhando pelo retrovisor. Nós precisamos enxergar o que Chapecó tem pela frente. E nisso eu tenho confiança absoluta de que o PSDB tem um papel fundamental no sentido de oferecer para a nossa cidade um novo estágio de desenvolvimento, uma nova leitura da administração pública. Nós precisamos redesenhar, rediscutir, recriar um projeto de administração começado no passado recente e que chega ao seu primeiro exaurimento, né? Nós precisamos renovar, dar uma nova vida a esse projeto para que Chapecó siga na sua senda aí de desenvolvimento e de polo regional. Obrigado pelo espaço, Raquel, e continuamos sempre à disposição. Eu agradeço a vocês, agradeço ao ouvinte que sempre presta muita atenção, né? Muitas vezes esqueço aqui de de anunciar, mas enfim, se você quer saber as máximas do programa, é só entrar do programa, desculpa, é só entrar no blog do estudiocondá.com.br. Fica conhecendo, né? Porque agora tem a fotinho, então fica conhecendo o entrevistado, enfim, né? E mais ou menos um resumo aqui, um resumo didático do que foi dito, do que foi debatido. Para você que nos acompanhou, um ótimo dia, a gente se despede, extrapolou o tempo e volta amanhã. Um abraço e até lá. Super Conta AM 610, conectada com o mundo. Acesse www.superconta.com.br.